que vem do altar e vem pra queimar toda a impureza que em meu corpo está. Quando sinto esta brasa viva dentro do peito, sinto meu coração queimar por inteiro. Não há mal que consiga conter esta força e luz. Esta força que a luz vem do alto e se chama Jesus. Gostar. Arma astuta e cilada.